putaria no quarteto no ritmo dolo. Putaria no quarteto no ritmo dolo. A violência resolve. Putaria no quarteto no ritmo dolo. A violência resolve. Para me matar.